fim do dia, a luz do pôr do sol, derradeira claridade do arrebol. Vez em quando, só cansaço, nasço e me desfaço. Preciso amanhecer na alma, fé, amor e esperança são irmãos. Respiro o aroma do mato orvalhado da manhã, de um universo emergente. Procedem do Senhor nas vias e veredas arruinadas, nas encruzilhadas, guetos, favelas.